versão perfeita do rap nacional. Malucos aliados, fudidamente irritados com alienação. Com alienação. São cinco irmãos. Irritados com alienação. Com alienação. São cinco irmãos. Ei, mano, preste atenção. Ei, mano, segura a onda, irmão. A conversa aqui é de homem pra homem. Segura a onda, irmão. Você vai me ouvir, querendo ou não. O rap é isso aí. O rap é isso aí. O rap é isso aí. A linguagem é simples e o som bate forte. A linguagem é simples e o som bate forte. Forte, escuta aí. Na fé, bandido. Somos animais menores.